Lembrei, não sei quantos anos fez, talvez 7 tis do nego impregna e viver do rap é mais bom tempo atrás, nombre demais. Um dom vagabundo novo no gás. E o que cê faz na esquina o dia todo? Bagulho, jogo de roubo, de estobro, enrola um gadinho. E aí, doido? Atrás da seda que ela chama as gatas. Serve qual é desse garçom? Se o nego paga, quebra as garrafas nele, que é babão de patrão. E o nego rala. Respeita o gueto agora, né? Chapa na night, um copo de rum. Depois de uma bright, um balão louco na cidade, irmão. Costa leste a oeste, o que eu posso dizer? De mobilete, as vagabunda quer se envolver. Grana fácil vem, fácil vai, fácil bem claro. Mas chapa é bem rasinha a boca, as puta louco. Nego nessa de segunda a sábado. Caralho, o tempo passa rápido. Gira mundo. A ambição de todo mundo nas mãos. Gira mundo. É terça-feira, eu dou um balão na limpeza. Vejo os irmão, vários ainda tão na mesma. Tipo, mó sangue bom, esse doido era irmão. Curti um som, sonhava com apalão azulzão. Com 26, agora sei, tem seus pivete, mas age como se tivesse 17. Tá na rua com os moleque novinho, fama de papudim. E nunca cansa de ouvir os mesmo papo de quem matou, quem rodou, quem dançou, quem levou tiro, quem tá comendo a mulher de quem, primo. Não se mantém no emprego, 3 meses vem com a rescisão. Vacilão, doidão, lembro que dava um balão pra conhecer o mundão. Agora não, pra esquecer a decepção. Então arruma confusão, dá valor mesmo que não ganhe. Volta a dar trabalho pra mãe, sem moral. Em casa vai mal, não traz um real. Sai, paga cana pro chaparral. Não falta o sabadão, curtição é rasinho. Se não, aguenta não, se a intenção é fugir. Se sujou e não tem arma pra se defender, fumou toda a lata que comprou pra vender. Fudeu, ficando véi, só que nunca cresceu. Esqueceu, perdeu o tempo, e o tempo venceu. Filma. Gira mundo. Vagabunda, eu não acredito, eu não posso lhe ver. Fico fudido, ó, o que que o tempo fez com você? Por fora cê minua, cê caiu muito, prima. Por dentro cê ainda continua a mesma vadia. Filma, de manhã já tá na esquina, junto com as meninas. Tem muito assunto e tanta vida. Quem tem mais, quem dá mais, quem bota os dólar, quem se deu de bem, quem o gringo levou embora. A noite tá pronta pra hoje dar o céu, mas é o preço do bagulho, um papel no pé de um garotão ou de um véi. Que horas são? 3, só tá valendo o celular e o colchão no chão. Mas quem te viu, quem te vê na praia de fio dental, qualquer um pagava pra ter. Agora já faz tempo, seu corpo não é mais louco, não atrai um vagabundo de responsa. Não vai coçar os bolsos, tá paia demais pra jogar o jogo. Eu lembrei 98, seus casos de carro caro, seu rabo gigante era só pra boy ou traficante grande. É claro que eu, um vagabundo novo, ofeu. Não vou mentir, tentei, cê nunca me deu, mas valeu, o tempo é rei seu. Pivete mal cresceu, pra cê ver, ei, agora quem tem palco meu. Eu sei, já curtiu muito motel, lua de mel e tudo, e só vi um bucho quando tirou o véu. 7-1, eu te amo, viu, não colou. O boy sumiu, covarde não assumiu, ralou. Cê ficou sem champanhe, nem o da mamadeira, na casa da mãe, destino de mãe solteira, sem estudo, educação mínima. Mas como cê prefere eu chamar? Vadia ou mais uma irmã perdida? Hoje é sofrida, nem lembra aquela prima que curtia a vida no tempo que eu também vivia a minha vida vadia. Gira. Reduzida a isso. A ambição de ter o mundo.